3859, pronto cópia. Prossiga. Autorizado Curitiba, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5442 no transponder, só um minutinho para o cotejamento. Alô, Salvador, 1397, na foto para o táxi, 124 a bordo, 425, autonomia alternando com o fixo. 1397, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118.6 dúzia, o ajuste 10 no 5, um bom voo. Ei, táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre, 118.6 dúzia, 1015, bom dia, bom trabalho, Xereta, no 1397. Tan 3859, por gentileza, escutei. Tan 3859, autorizado Curitiba, nível 380. Protocolo da pistão 10, curva direita, subida Arbor, após Elefa. Controle 208, aciona 5442, após rota do plano de voo. Correto, portão 11, chama pronto, pushback, acionamento, Tan 3859. 40? 140, autorizado. Obrigado. Trocando na final da 17, baixado trabalho. Autorizado, curso. Autorizado, Mike Eco Delta, vento 220 graus, 04 nós. Autorizado, Juliette Bravo Delta, cruzamento. Correção, Juliette Bravo Delta, mantém o ponto de espera. Mike Eco Delta, tenta... A precipitação de urubus aí, na concentração de urubus. Mas é do quente, tá descendo aqui. Salvador, bom dia, Zupa 207, transfere, tá atingindo no 60, nivelando, pede um contrato com o controle de urubus. 4207, desça para 4000 pés na bom, se identifica. Tran 3896, livre LS, posto estabilizado. Posto estabilizado, 3896. Jet Bravo, deu autorizado, cruzamento são na 735, aposta na Quebec. Sou Salvador, muito bom dia, voo 1260. Voo 1260, continua a aproximação, ajuste no 0, no 5, aguardando pista livre, tem tráfego, companhia aliando não no 0 para decolagem. Gente, ajuste no 0, no 5, gol no 260. Obduction. Foi Elefa inicialmente no 93, aguarde coordenação. Elefa aguardando coordenação, gol no 93. Magneco Delta, solo aos 4-4. Livre frequência, bom dia. Uno 783, correção, Uno 738. Identifique chegada a mar e desça ao 050. Uma 23 para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Bom, 260, vista autorizado, pouso pistão no 0, vento 190 graus, 08 nós, atenta a pista úmida. Pouso autorizado no 0, gol 1260. Gol no 397, decolado aos 45, controle 120, decimal 8. 08, boa. Salvador, bom dia, gol no 397, decolado ao perfil da El Lida. No 397, contato radar, subal 360 na DAEL. Pode voar direto Leda, após desvio. Controle em 120 decimal 8 e aciona o padrão 0172. Para 2000 pés, 1015, permanece o ajuste. O Romba 23, aguardando o último vetor para o localizador. Confirme o final da informação, o Juliette Bravidal. Afirmativo, ajuste no 0 no 5, Juliette Bravidal. Solo Salvador, 13859, puxa para estacionamento, portão 11. 11 autorizado, reporta táxi, 13859. Autorizado, chama o táxi, 13859. Estabilizado, 3896. 3896, torre, no 9396. 3896. Gol 1260, solo às 47, vai livrar a direita, chamar o solo, em 121, decimal 9. Por gentileza, confirme o estado da pista, se permanece úmida ainda. Permanece úmida ainda, livrando a esquerda, solo em 1219. Bom dia. Bom dia, grato. Obrigado. Gol 1260, livrou nossa disputa. Gol 1260, bom dia, táxi Alfa, e mantém a posição de sua táxi Juliette aguardando para ingresso. E Alfa mantém antes da Juliette, gol 1260. Complete o Leste, chame torre no 9346. Torre Salvador, bom dia, 3896, passando externo, baixando a lata. Tá, 3896, continua a aproximação, ajuste no 05, aporte visual com campo. Reporta na visual, 3896. Estou 2200, confirme visual? Afirmo. Autorizado para uso pista 1-0, vento 180 graus 09 nós, tá 3896. Livre pouso no 0, 3896. Rumo é 23, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 5, vai ser o número 2 para o pouso. Passará, Rumo 23, para frente. Tá, 3896, informa, pista úmida. Gente. 1960 a bordo. Pistão 3859, táxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, apenas confirma a alternativa autonomia. Autonomia de 4 horas e 40 minutos, alterna o galeão, está autorizado táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18-6-12, tá, 3259. 1-260, após a passagem do arborização, iniciando o táxi, partida 1-1, ingressa via Juliette, posição 08. Gente, visual com o aeroporto de Santax, após, vamos para 08, gol 1260. Do 4207, desça para 2000 pés, 1015, livre LSX, foi informe nacional, baixado e travado. Mini 15, 2000 pés, chama nacional, 4207. Trip 55 no 5, 57 milhas de Salvador, serviço a dar terminado, chama Ilhéus, 1201. Obrigado, boa. Rumba 23, passou o externo, tem baixar atrás. Gente, gostei da aproximação, guardou a pista livre e aporte visual com campo. Passará 23. Tá, 3896, solo 50, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, 3896. Paulo Salvador, bom dia, 3896, livrou. Tá, Então, 3896, bom dia, táxi via Alfa, e reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso, 3896. Romeu 23, autorizado pouso, pista 190, vento 190 graus, 190 nós, pista úmida. C8, autorizado pouso, Romeu 23. ILS pista 10, o 4207 da Azul. 4207, Torre, no 3.6. 18.6. Gol no 397, chame Recife, 251, Alterno 3325. 351-3325, Alterno 7, bom dia. Aeronave na curta final? 01. Faz a passagem mesmo, autorizado AM, manter a cabeceira no 0. Faz a aeronave na final e manter o no 0, tá? 3259. Torre Salvador, bom dia, Azul 4206, passando externo. Azul 4207, continua a aproximação, aguarda na pista livre, ajuste no 0, no 5. Mille 15, nossa escuta. Ouro 123, solo 53, confirma o pátio militar? Centralizado livre à esquerda, no hotel, na escuta. Guarda no para corte. Tô chamando solo? Gente, o Fox Trot Tango Oscar, autorizado barra grande, no 1000 pés, decolagem da 107, com curva direita via corredor axé. O controle em 120.8 e aciona 5511 no transponder. Decolagem da 10, tá? 3259. Confirma o... Só confirmando o transponder, 0197 aciona e confirma o pátio. Ciente, pátio da Bata, para acionamento táxi decolagem, transfere a torre em 1.18.6, o ajuste no 0, no 5, confirmando com a mesma o POB, o Foxtrot Tangosca. Azul 4207, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 10 nós. Livre pouso 4207, né? Azul 4207, atento à pista úmida. Sim, obrigado. Prossiga Fox, Tango, Oscar. A 3859, decolado 855, controle 1.20.8. Controle 208, bom dia. O Fox Tango Oscar, autorizado acionamento, chega para o táxi, confirmando para o B. Controle Salvador, bom dia, tá? 3859. 3259, contato radar, subiu 3280 na Arbor. 380, subida Arbor, tá 3259. Controle de Salvador, muito bom dia. Bom, 270, a gente está Romeu, passando agora 2190. Da táxi aposta para ingressos na 17, Fox Anguasca. Bomba e 4000 pés, 3500, 270. 319, 4200. Prole Salvador, está 3259. Possível. Possibilidade de voar na Prode Elefa. Autorizado. Elefa 380, 3859, obrigado. Salvador, bom dia, para 207 da Azul, Brasil. Azul 4207, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Táxi Alfa e reportando a Juliette, 4207. 3 direcionamento, reporta táxi Juliette, Bravo Delta. Olimpo 00, confirmando destino Santa Cruz, nível 260. Fox, Tango, autorizado, linha capitulando 7, chame pronto. Com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5475 no transponder. Fox Anguasca, autorizado a decolar, pista 17, vento 200 graus, 09 nós. Já está pronto o acionamento? Direcionamento, reporta para o táxi, o ajuste no 0 no 5, Olimpo 00. Bravo Delta, inicialmente está descansando e reporta para ingresso no pátio principal. Oi. 4207, autorizado ingresso via Juliette, posição 01 no pátio principal. Juliette, posição 01, 4207. Tango, acho que decolar 259, controle 120 decimal. Não vai ingressar no via Juliette, vai parquear até o 01, após o mesmo, taxia via Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera chama torre 118 decimal, meia dúzia, o ajuste no 095, bom voo. Acha. Controle de Fox Trot Tango Oscar. Fox Trot Tango Oscar, mil pés no corredor cheio. Informe no farol da barra. Farol da barra. Gol 738, baixado e travado, estabilizado final. 1738, chame torre no 8, decimal 6. Bom feriado. 1862, muito obrigado. Bom feriado também. Salvador, bom dia, gol 1732. 1738, bom dia. Continua a aproximação, ajuste no 0 no 5. Reporte visual para o campo baixado e travado. 7 já está baixado e travado, vai formar visual, gol 1732. 1450, o gol 9738. Sente, autorizado pouso pista 1-0, vento 200 graus, 1-0 nós, atento a pista úmida. Livre pouso na 1-0, gol 9738. Com 9738, solo 1403, direita solo 121, decimal 9. 219, obrigado. De Bravo Delta, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Salvador, eu vou na 738. O 738, táxi V Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta seu táxi Juliette. Gol no 738, Juliette, posição 05, pátio principal. Juliette, 05, gol 738. Juliette, Bravo Delta, decolado 205, controle 120, decimal 8. Controle 208, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, Juliette, Bravo Delta, contato radar, Tubal 090 na Conde. 090 Conde, Juliette Bravo Delta. Gol 1270, desça para 2000 pés, 1015, livre LS, ponto estabilizado. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 5728. 5728, identifique chegada Mari, desça ao 050. 050. Passando agora o farol da Barra, o Tango Oscar. Fox Tango Oscar, frequência livre, até volta. Sinal estabilizado com 270. Torre 118, decimal meia dúzia. 18,6 dúzia, 1270, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1270 na final da 1-0. Gol 1270, bom dia. Continua a aproximação. Reporte visual com campo baixado e travado. Ajuste no 0 no 5. Com 1015, vai reportar contra o visual. 1270.